Controle 1076, desvia à esquerda, tem nível de informações. Autorizado, desça para 3, rapaz, altímetro 1021. 3.1021, se considera 5.000 etapas, consciência. Livre. 7.1076. Total 9907, autorizado a sinal do procedimento LSXY0, desça para 2, rapaz, altímetro 1021, reporte estabilizado. Para 2.021, chamará estabilizado, 9907. Azul 4235, Solos 23, libere pista direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio 4235. Gol 1076, reduz a velocidade, 220 mais. Redução, 220, gol 1076. Aguarde para ingressar, só o seu portão será o de número 3. É, aguarde a saída da aeronave da Gol, que vai iniciar o táxi. Assim que ela taxiar, você pode ingressar e prosseguir portão 03. Fica atento ao sinalizador 4235. Aproximação meia dúzia de milhas, Boeing 727-200. 7, mais meia milha, curvando para a duna, descendo a 2000, redução na 709, Gol na 076. Sai Juliette, portão 03. Salvador, está 3398, transferência. Está 3398, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 050, na chegada Mare, altímetro 1021. 050 na Mare, 1021, 3398. Estamos com 1252 a bordo, alternado Recife, com 3 horas e 35 de autonomia. Livre até o ponto de espera do ano zero, quando o ponto for 1895. Livre, ponto, toma torre 1895-604. Tiger, Delta Alpha. Gol 1076, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, gol 1076. Na 3305, acende identificação, desça para o nível 060 na chegada à mare, ajuste de altímetro no 021. 060, mare, 021, 1150 graus, 10 nós. Tráfego no final, aproximadamente 2 milhas do marcador ainda. O 95. 11895, obrigado, boa noite. Prosseguindo o procedimento normal de decolagem, aguardando. Gol 1076. Completa a final, torre 1-8-95, compose. 1-8-6, confirma gol 1076. 1-8-9. Confirma a sequência para o gol 1076. 1-8-9. 1-8-9, o gol 1076, boa noite. 95. 9-5 agora, obrigado. Vamos. 1076, boa noite. Continua a aproximação, número 2 para pouso, 160 graus com 8 nós. Informarei pista livre, 1076. Taxi autorizado até o ponto de espera da 1-0 via Pátio, Índia e Alfa. Acuse pronto para decolagem, o web 6747. No 604, decolou os 3-0, chame controle em 100 e confirmando em 1-208, ele vai confirmar a sua solicitação. Até 9907, pista livre, pouso autorizado, 1-50 graus, 10 nós, 9907. 0 na saída mão, transição forte. Frente 0 na Momo. Após 2000 pode voar frote, colega? Aguardo com a armação com centro. Dá 3398, autorizado a sinal do procedimento LSX-Way, desceu para 2000 pés, altímetro no 021, reporte estabilizado. Camarada estabilizado, sinal DLS, o 3398. Gran 3305, autorizado, descida para 3000 pés, altímetro no 021. 9907, solo os 32, libere a direita, táxi Alfa, quilo, pátio de carga, fica atento ao sinalizador 9907. Autorizado pelo centro, Recife, direto a Bum. Pouco. 604 graus. No 076, pista livre, 150 graus, 129, pista molhada, cheque 30 em pouso autorizado no 076. 747 ali, mantém cabeceiro no 06747. Para o controle, gol número 04. Gol número 04, está mantendo a proa 350, aproximadamente mais 15 milhas, está uma programação pós o abuso. Autorizado. 3398, desvio à esquerda, proa 02 por 5 milhas. Autorizado após desvio, voa Duna, resposta estabilizada. Pode desvio, voa Duna, chama estabilizado. Me escuta, gol no 076. Quatro, um minutinho para a cota 2224. Web 6747 tem decolagem autorizada, 150 graus, 109, 6747. Então, 3305, reduz a velocidade 2209. 2209. Primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle na frequência no 208, seu transponder 50 no 3. Estamos pronto para o push 2224. Recife, sente um minuto para cópia, né? 310. Autorizado desvio, Dan 3305, após desvio, desça para 210 na Pro de Duna. Altimetrão no 021. Enche para o desvio, depois para desvio, na proa de Duna, na 3305. Controle F7, 6747. O objeto 6747, contato radar na decolagem, supranível 360 na saída da EL, após lida direto bridge. Após lida direto bridge, vai subir 360 da EL. Obrigado. Aguarde cópia, o 6201. O número 04 chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 685.25.45, boa. Localizador, 3398. 3398, completa final, torre 118, decimal 95. 285 graus. O WebJet 6747 pode virar a voar direto Leda ou Braz? Autorizado direto Leda. WebJet 6747, autorizado direto Leda. Vai voar direto Leda, senhor. 2224 autorizado, reporte táxi. Avistado, livre pouso no 0150 com 169, pista molhada. NR62, 6310, na escuta. Seu despachante para retransmitir seu DLA, porque ninguém encontrou. Já verifiquei no PLN todos os setores possíveis. Não foi encontrado. Peço ele para retransmitir, para agilizar ao máximo a sua saída. Nada. Leão 360, Upper Zulu no zero, decola down no zero com curva direita, Dael Leda Bridge a saída. Frequência do controle em 1208, seu transponder 5006, 6201. Reto e forme pronto para o push. Localizado, localizador, 3, 3, para velocidade de aproximação, chama agora a torre 118, decimal 95. Reduzido, 895, 3, 3, 0. Objeto 6747, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 251-3325, tenho uma boa noite. Objeto 6747. Vamos lá. Até o ponto de espera da 1-0, via pátio, Índia e Alfa, cruze pronto para decolagem 2224. São 3398, Solos 43, libere à direita, táxi via Alfa, reporte antes do Juliette para ingresso no pátio 3398. O 3305 está na escuta. Gente, continue na aproximação, vento 140 graus com 169. Pista molhada, aeronave 507 está prestes a livrar a pista. já vou solicitar, ok, para retransmitir o mais rápido possível. E em 5 minutos eu te forneço a cópia, assim que ele já tiver recebido a DLA. 3305, livre pouso, 140-169. Faria, observe o tráfego na curta final, após a passagem ali, mantenha no zero. Controle, Sinalema 224, boa noite, informação alta. Sinalema 224, controle Salvador, boa noite, acione identificação. Desça para o nível 050 na chegada a man. Ajuste o altímetro no 021. Comigo 21, 050 na chegada a man. Sinalema 224. Tan 3305, Solos 46, libere à direita, táxi via Alfa, reparte antes do Juliette para ingresso 3305. Tan 3398, está livre ingresso, portão número 8. Paredo 2224, vento no 50 graus, 169, livre decolagem, pista no zero. Paredo 2224, decolou os 48, controle em 1208, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, Paredo 2224. Paredo 2224, contato radar na decolagem, para o nível 350 na saída, mão, tração frota. 350 na mão do frota, 2224. Zero cinco, livre ingresso, portal número 10, 1-0. É 3-1-0, não escuta? Peço gentileza lá pro seu despachante confirmar, porque ele mandou uma DLA, mas pro Oceaner 62-101, que tá indo pro Galeão, tá 0045, confirmei com a S agora, ele não mandou do seu voo específico. O 3 está pronto para copiar? Oceaner 63-103, não escuta para cópia? Guarulhos 3-1-3, 360, Zulu 16, decola da 10, com curva à direita, saída da Oleda, depois voa direto à posição bridge. Frequência do controle 1208, seu transponder 5010. Meia zero, 3620. Agora puxa o acionamento 6313.